Me enganou com teu jogo de conquistar. Só por prazer me iludiu com teu jeito de me amar. Em meio à desilusão sofre o coração. Então busquei um novo amor. Menina veneno de Benevides. Só que um dia eu cresci e te ensinei. Só que um dia eu cresci e te ensinei o que é o amor. Ele veio atrás de mim e o meu não ele levou. É a menina veneno de Benevides São Pressão. É a menina veneno de Juninho Light. Wow.